Paulo Roberto Soares é mais um cidadão, trabalhador e pai de família brasileiro que tem a vida arruinada pela ação desastrosa de agentes do Estado. Ontem à noite, num bairro de classe média do Rio, policiais militares abriram fogo contra o carro em que estavam a mulher e os dois filhos dele. O mais velho, que faria 4 anos no fim do mês, teve morte cerebral. Desastrosa ação dos policiais. Desastrosa ação dos policiais. Desastrosa, desastrosa ação dos policiais. A minha mulher pegou a bolsa da criança e jogou pela janela. Numa de alertar eles que tinha criança, eles não paravam de atirar. Ela ainda abriu a porta e se lançou no meio das balas para salvar os filhos dela. Eles vieram para executar a gente. Que polícia é essa?